Nesse momento me vejo no escuro, mas a luz está sobre mim, aquele sentimento perfuro. Cada vez perto do fim cresci assim, e sei que eu não vou mudar. Sua ideia torta só vem para me atrapalhar. Só quero ter paz com a minha família, com meu irmão, e que uma conversa não termine em discussão. Então tire os olhos da minha cabeça, quanto mais você falar que o meu cabelo cresça, cresça, cresça. E voe até o céu, que minha loucura crie asas e voe do papel. Desculpa, mãe, por toda essa revolta, mas saiba que eu nunca vou passar aquela porta. Você vem com ideia torta pra mim jogar no chão. Verme se ajoelha e vem pedir o seu perdão. E não confunda meu olho vermelho com seu entorpecente. No escuro do quarto esvaziei a minha mente. Me sinto igual zumbi, não consigo dormir. Muitos dedos me apontam como eu saio daqui. Me aceite como eu sou, filho do Criador, mas minha espécie está extinta por falta do amor. Me sinto igual zumbi, não consigo dormir. Muitos dedos me apontam como eu saio daqui. Me aceite como eu sou, filho do Criador, mas minha espécie tá extinta por falta do amor. Eu só queria poder me sentir bem zen, como um alguém, como um trazer um bem, impondo pra mim um padrão de comportamento, esmagando a sensibilidade de um tal jeito, forçando que saia palavras boas dos meus lábios, querendo trancar o meu vocabulário. Quer escutar o canto da sereia? Então sai pra lá. Nesse mar eu vejo hipocrisia, falsidade a navegar. Respeite o meu silêncio, me aceite como eu sou. Sou câncer no organismo de quem me rejeitou. Cansei de ser o jardineiro das flores carnívoras que a cada dia o sistema vem mastiga. Quando a pele rasga e sangra, somos todos iguais. Então por que se afastar ou passar pro banco de trás? Tenho medo do ser humano e do que ele é capaz. Um matando os outros com pensamentos mortais. Me sinto igual zumbi, não consigo dormir. Muitos dedos me apontam como eu saio daqui. Me aceite como eu sou, filho do Criador, mas minha espécie está extinta por falta do amor. Me sinto igual zumbi, não consigo dormir. Muitos dedos me apontam como eu saio daqui. Me aceite como eu sou, filho do Criador, mas minha espécie tá extinta por falta do amor.